Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria hoje complementar algumas coisas que eu disse na aula passada a respeito da maçonaria, mas alguns pontos eu creio que foram assentados. Não há nenhuma maneira de você descrever a maçonaria como uma espécie de governo mundial secreto, mesmo porque não há uma central maçônica que comande o conjunto, a rede toda das lojas. Isso aí não existe. Então, vamos dizer, uma ação de tipo hierárquico, no caso, é absolutamente impossível. Porém, nós podemos tomar como modelo para a nossa explicação o que aconteceu com o movimento comunista a partir da década de 80, onde a antiga organização hierárquica, com um comando central em Moscou e ramificações no mundo inteiro, foi substituída por um sistema de redes, onde os focos locais têm muito mais autonomia, tá certo? E agem mais por um princípio, vamos dizer, de solidariedade analógica do que em obediência a uma palavra de ordem, tá certo? E a experiência mostrou que esse sistema funcionava muito melhor do que a antiga organização de tipo militar. Porém, quando os comunistas descobriram isto, esse negócio já era mais velho do que andar para frente, porque esta é a organização da maçonaria. A maçonaria é exatamente assim. Não tem um comando central, mas você tem uma estrutura, um conjunto de doutrinas que não funcionam apenas como doutrina, mas funcionam como a própria estrutura, a própria ordem interna da maçonaria, os seus próprios princípios de funcionamento. Não são princípios teóricos, não é assim uma coisa que você tem que, acreditar. Não, independentemente de você acreditar ou não, a coisa vai funcionar porque a estrutura é esta. E essa estrutura coincide exatamente com, como eu expliquei na aula passada, com o negócio da ética formal do Kant, onde nenhum valor ou nenhum princípio pode ser afirmado. Por exemplo, a regra maçônica de que para ser maçom você tem que acreditar em Deus é qualquer Deus que seja. Você não pode chegar lá e dizer: eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode no seu coração, na sua intimidade, mas isso não tem validade para a maçonaria, porque o outro pode acreditar em Buda, no culto da abóbora celeste, ou do que ele quiser, você está entendendo? Aquele padre que escreveu Confraria do Repolho Místico, você pode acreditar nisso aí, você está entendendo? Então, isso quer dizer que, a devoção concreta a Nosso Senhor Jesus Cristo não tem mais valor dentro da maçonaria do que qualquer outra coisa, inclusive porque existem vários ritos maçônicos diferentes que nos seus juramentos usam vários livros diferentes. Alguns usam o Corão, certo? É uma divisão pequena da maçonaria, mas ela existe. Isso é tão válido quanto você jurar pela Bíblia. Aliás, quando você jura pela Bíblia, você jura apenas a crença em Deus, não necessariamente no Deus da Bíblia, né? Então, no caso, a Bíblia funciona mais como um objeto simbólico para dar respeitabilidade ao ritual do que como transmissor de um conteúdo ao qual você pode aderir ou não, conforme você queira ou não, tá certo? Então, o que sobra como princípio unificador? Sobra a ética formal, que é, por sua vez, a estrutura do Estado laico moderno. Então, o Estado laico moderno é ele mesmo uma espécie de extravasamento da maçonaria, né? Como disse o William McKinley, presidente dos Estados Unidos, ele disse: a nossa sociedade política é a maçonaria. Tá certo? McKinley foi assassinado, mas não por ter dito isso, foi por outros motivos, né? Então, se bem que nós não sabemos também se houve alguma intriga interna da maçonaria, se ele fez alguma burrada lá que os caras não gostaram, tá entendendo? Mas, teoricamente, ele foi morto por um anarquista, né? O que não quer dizer que a maçonaria também não tivesse elementos no movimento anarquista. Até lá no livro do James Billington, Fire in the Mind, ou menos, você vai ver que realmente tinha. Então, isso quer dizer que a ideia do indiferentismo religioso está profundamente arraigada na maçonaria. E quando você lê dezenas de livros que têm saído, sobretudo dos discípulos do René Guénon e do Schuon, mostrando a afinidade de maçonaria e catolicismo, sobretudo através da interpretação de símbolos, tudo isso está certo, só que não é obrigatório na maçonaria. Se quer acreditar nisso, pode, não tem nenhum problema. Um exemplo está aqui, Svastiniki, o culto da virgem ou a metafísica no feminino. É isso aí, só falando como o Ezra Pound, quando mostrava um poema para ele, dizia: molto bello, ma non funziona. Tá certo? Então, isto aqui é tudo teoria. Por exemplo, aqui esse livro aqui se baseia, vamos dizer, nas ideias do Abade Stéphane, que é muito querido pela escola tradicionalista, o qual, por sua vez, vai explicar a vida da Virgem pela doutrina hinduísta. Ou seja, a Virgem deixa de ser, vamos dizer, a fonte da mensagem, ela se torna um objeto a ser estudado, evidentemente, por uma grade conceptual que a abrange. Tá certo? Então, isso aí, de certo modo, já é, no instante mesmo que o sujeito está explicando a função metafísica, cosmológica da Virgem, né? Ele está negando a prioridade dela como mãe de Deus. Quer dizer, a coisa intelectualmente faz sentido, mas é a pergunta que eu fiz. François Chenique é um homem muito culto, muito simpático, etc, etc. Mas digo, será que ele entende da Virgem mais do que aquelas três criancinhas de Portugal? Não é possível, né? Porque aquelas conhecem a Virgem não porque leram no livro do Abade Stefano na doutrina hinduísta, mas porque conversaram com ela. Assim como aquele menino de Ruanda, o Emmanuel Segatasha, conhece Jesus Cristo não porque ele leu alguma coisa, porque Jesus Cristo conversou com ele e ele perguntava, né, as coisas diretamente, né, ao Jesus Cristo. Então, ora, se a maçonaria não funciona, vamos dizer, como um governo secreto, não tem um comando secreto, tá certo? Existe evidentemente uma hierarquia entre as lojas, mas essa hierarquia é mais costumeira do que outra coisa, não é oficial. Eu me referi na última aula ao fenômeno das arquilojas. Vocês podem procurar o livro do autor, chama-se Gioele Magaldi, tá certo? Chama o surgimento das. Ele chama Ur-Lodges. Ur em alemão quer dizer o arque, né? Arque, o super. Ur se refere à origem. Como na palavra arquétipo, né? Então, que são lojas exclusivamente de bilionários, pessoas extraordinariamente poderosas. E na influência que exerce, essas lojas, evidentemente, são muito mais poderosas do que as lojas que tem o padeiro da esquina, o homem do posto de gasolina e assim por diante. Então, mas não é uma hierarquia oficial, por assim dizer. Então, a pergunta que surge é o seguinte: se não existe este comando, se não é uma organização hierárquica neste sentido, todas as hierarquias maçônicas são mais simbólicas do que outra coisa, então como é possível que a maçonaria exerça esta influência enorme que exerce no mundo? Porque ninguém pode negar isso aí. É só você estudar a história da Revolução Francesa, da Guerra Civil Espanhola, da Revolução Russa, e toda a história moderna, a maçonaria está ali, presente, não necessariamente dirigindo os acontecimentos como, vamos dizer, os teóricos da conspiração imaginam, mas ela está, de certo modo, onipresente. E o segredo é o seguinte: o que a maçonaria exerce no mundo não é um poder de controle, é uma hegemonia. Quer dizer, quando Antonio Gramsci inventou a teoria da hegemonia, ele já estava atrasado de quase 200 anos, porque a maçonaria já estava exercendo hegemonia exatamente pelos meios que ele propõe, só que com muito mais sutileza e muito mais eficiência do que o coitado Antonio Gramsci lá na cadeia poderia ter imaginado. Um dos modos do controle dessa hegemonia é o seguinte: o membro da maçonaria, ele está unido a ela por uma série de juramentos de fidelidade, por uma série de compromissos com os seus companheiros ou irmãos, como ele chama, que se sobrepõe a qualquer obrigação moral, legal, externa. Isso quer dizer, se você é um cidadão brasileiro, então, teoricamente, você está submetido à Constituição brasileira. Mas eu digo o seguinte: você jurou obediência à Constituição brasileira? Você prometeu que se você a infringisse, eles poderiam matar você? Pois é, na maçonaria você faz isso. Você faz uma série de juramentos de fidelidade, não à organização abstratamente, mas aos seus companheiros. Isto quer dizer que onde quer que você esteja, você vai ter que favorecê-los acima de qualquer outra pessoa. E existe, além dos juramentos, uma série de sinais de reconhecimento pelo qual O maçom reconhece o outro, não somente que o outro é maçom, mas qual é o grau da maçonaria com o sujeitário. Isso é todo um vocabulário de sinais, uma coisa enormemente complicada, que inclusive muitos maçons nem conhecem tudo isso direito, mas você suponha, por exemplo, que você é um juiz maçom e você está julgando um réu e ele se identifica para você por um sinal como maçom. Você é obrigado a favorecer aquele sujeito. Não é que você queira, não é porque você é desonesto. Não! Você está comprometido com isto. Tá certo? Então, isso quer dizer que, acima das leis de qualquer país e acima da moral vigente, qualquer que ela seja, haverá o comprometimento maçônico. Então, é claro que os maçons estão em vantagem sobre os outros. Isto é espontâneo, não precisa ser planejado, não é uma ação planejada. Tá certo? Então, é por isso que acontece de nos Estados Unidos, onde, veja, a maçonaria nos Estados Unidos está em decadência. Ela baixou de 5 milhões de membros para 2 milhões nos últimos 30 anos. A despeito disso, ela continua tendo uma influência. Ademais, há outro fenômeno. Por funcionar desta maneira, por ter esta série de juramentos de fidelidade, etc., etc., a maçonaria é um terreno fértil para que associações mais secretas do que ela se desenvolvam dentro dela. Que foi exatamente o que aconteceu com os Illuminati, quando fundado por Adam Weishaupt em 1776. Você pensa em 1776, a data de fundação da América? Não, não é. A América não existia. Não tinha Constituição, não tinha o Bill of Rights, não tinha nada ainda. Era apenas um território cheio de gente. Mas foi a data de fundação da Ordem dos Illuminati por Adam Weishaupt. E quando George Washington assume a presidência, ele já é imediatamente informado de uma tremenda infiltração Illuminati dentro da maçonaria local, no livro do John Robinson, Proofs of a Conspiracy. Quer dizer, o negócio já estava mal parado e já estava fora de controle naquela época. Agora você imagina o que que esses bilionários maçons das arquilojas podem fazer nas outras lojas. Faz o que quiserem. Tá entendendo? Então, não há uma estrutura de governo maçônico, mas há vários governos, né, que crescem, vários sistemas de poder que crescem dentro da maçonaria, e isso vai acontecer quase que necessariamente. Tá certo? É por isso que você vai encontrar maçons com as crenças e ideologias mais diferentes, tá certo? Mas no conjunto a coisa sempre vai expandir a sua influência, mesmo que o número de membros diminua. Você vê que a maçonaria não sai recrutando pessoas, né? Você, para virar maçom, tem que ser apresentado para um outro maçom, né? E então esse sistema, vamos dizer, de lealdades e preferências, vamos dizer que ele está profundamente imbricado na estrutura do Estado moderno, e ele é a base do Estado moderno. Tá certo? Agora, acontece o seguinte: nós podemos odiar o Estado moderno o quanto quisermos, mas existe algum outro Estado, algum outro modelo de Estado que possibilite a convivência de religiões diferentes no mesmo espaço? Não, não existe. Este é que é o negócio. Tá certo? Então você vê que o Estado maçônico. Veja, eu no livro Jardim das Aflições eu defini claramente os Estados Unidos como Estado maçônico. Né? E defini a maçonaria como uma religião. Tá certo? Então, você não pode dizer que o Estado laico americano não tem religião. Ele tem, e a religião dele é a maçonaria. E a maçonaria é uma espécie de religião sem dogmas. Ele é constituído de uma série de fórmulas rituais e obrigações, vamos dizer, regulamentares que se impõem a todos, sem que haja necessariamente um culto. Pode haver esse aspecto de culto, vamos dizer, nos graus mais elevados da maçonaria, mas a maior parte dos maçons nem fica sabendo disso, também não interessa, e não é por isto, né, que a maçonaria exerce o poder que tem. Tem gente que diz: não, a maçonaria é um culto satânico. Eu digo: bom, em certos graus, em certas horas, pode ser, mas em outro não precisa ser. Se não for, ninguém está ligando, você está entendendo? Se você está cultuando Satanás aqui, o outro está cultuando Jesus Cristo na esquina, tanto faz como tanto fez. Então, os efeitos da maçonaria no mundo são os efeitos da moral formal, da ética formal kantiana, que são, vamos dizer, o esvaziamento dos objetos de crença, de culto e de devoção, e o que entra no lugar são obrigações formais, regulamentares. Então, o Estado moderno é todo feito de formalismos jurídicos. Tá certo? E os valores morais com que você preenche esses formalismos não têm validade pública. Eles recuam para a dimensão, vamos dizer, da crença íntima, né? Ou do, como é que se diz? A liberdade do indivíduo, tá certo? O qual não vai poder impor os seus valores ao vizinho, tá certo? Então, tudo depende de qual o grupo que no momento está sabendo usar melhor essa máquina hegemônica, tá certo? E você vê que atualmente o grupo que a usa melhor é o grupo islâmico, né? Porque em toda parte no Ocidente, por mais maçônico que ele seja, tá certo? O aparato legal formal está sendo usado para proteger o Islã, proteger sobretudo a invasão islâmica, a invasão pela imigração, tá certo? E para reprimir de maneira cada vez mais ostensiva a prática pública do cristianismo. Então, eu não tenho a menor condição de investigar o seguinte ponto: até que ponto vai a penetração islâmica dentro da maçonaria? Eu sei que se não houvesse esta penetração, fenômenos como esse que eu estou mencionando agora não poderiam acontecer jamais. Porque de repente você vê um monte de presidentes, ministros do Estado, juiz de direito, desembargadores, comandantes militares, etc., etc., todo mundo favorecendo o avanço islâmico sem ser muçulmano pessoalmente. Ou sem ser muçulmano publicamente. Tá certo? O indivíduo que é uma síntese perfeita do maçom e do islâmico é o próprio René Guénon. Não é isso? E o René Guénon acreditava ou dizia pelo menos acreditar que a maçonaria, por ser iniciática, poderia ser, vamos dizer, a raiz ou a semente de uma renovação da tradição cristã. Mas ela não pode isso de jeito nenhum. Tá certo? Por quê? Quando você lê o livro O Reino da Quantidade e você vê o retrato devastador que o René Guénon pinta da modernidade, todos esses elementos que ele chama de antitradicionais foram introduzidos na civilização islâmica através de maçons. Todos eles. Na aula anterior eu me referi a isso com relação às corporações de ofício. As maçonarias são herdeiras das iniciações de ofícios, onde a prática de um ofício, de uma arte, de uma técnica, era, como é que, parte da devoção religiosa do sujeito. Tá certo? Então, era a realização da sua verdadeira vocação neste mundo como base para a sua ascensão, vamos dizer, a sua santificação. Tá certo? No século XVIII, com a Constituição de Anderson, se corta, não apenas se corta esta conexão da maçonaria com a sua raiz católica, mas as ordens maçônicas atuam decisivamente no sentido de liquidar as corporações, substituindo por esses órgãos meramente formais e jurídicos, que são os sindicatos. Alguém entra num sindicato para receber uma iniciação, alguém fica lá rezando a Ave Maria, alguém vai te explicar como é que se diz, o mistério dos sacramentos, sei lá, sindicato dos gráficos, sindicato dos metalúrgicos, claro que não. Tá certo? Então, o sindicato é uma versão materializada e rebaixada do que eram as corporações de ofícios. E quem operou essa transformação foi, sobretudo, políticos maçons, líderes maçons do tempo da Revolução Francesa. Tá certo? Não começou com a Revolução. O próprio rei, que também era maçom, começou com isso. Antes, ele deu o primeiro golpe nas corporações de ofícios e depois veio a revolução e acabou com tudo. Quando você vê, vamos dizer, os governos francamente anticristãos, anti-espirituais e grosseiramente materialistas que se espalharam pelo Ocidente e que fizeram, por exemplo, o governo do México no tempo da Guerra dos Cristeiros era maciçamente maçônico. Na Revolução Francesa, a mesma coisa. Na Guerra Civil Espanhola, a mesma coisa. Eu digo, que não está falando do reino da quantidade? Foram vocês que instauraram o reino da quantidade, meu Deus do céu. Na medida em que eliminaram, né, os ritos e símbolos voltados a conteúdos concretos, e sobrou só a ética formal, então o mundo inteiro virou uma espécie de código civil, sem conteúdo espiritual nenhum, e tudo baseado apenas na funcionalidade e, claro, nos fatores acessíveis à ciência, que são os fatores quantitativos. Fatores da ciência no sentido atual da coisa, né? Então falou, mas como a maçonaria poderá restaurar a espiritualidade católica se, em primeiro lugar, ela não tem iniciações sacerdotais nenhumas? As iniciações que elas chamam de sacerdotais, quando você vai investigar, fala, são iniciações de tipo cosmológico. São mistérios do cosmos, da sociedade, da história, da matéria, etc, etc, etc. Tá certo? Você não pode ter uma iniciação sacerdotal porque o Deus que você diz acreditar é um Deus vazio, é um conceito de Deus. O conceito abstrato de Deus vale para todos os deuses que passem pela imaginação humana. Você tem lá um conceito hinduísta, um conceito cristão, um conceito católico, um conceito protestante, um conceito budista, você tem tudo. O mesmo conceito abstrato vale para todos. Tá certo? E este Deus abstrato, ele não pode ser objeto nem de culto nem de devoção. Ele pode ser objeto apenas de crença. Ou seja, você acredita que ele existe, você acredita que ele existe, como você acredita que existe a gravitação universal, né? Ou que existem as partículas subatômicas. Essa crença, vamos dizer, é uma atitude intelectual, uma admissão intelectual de algo que você considera verdade. Tá certo? Isto está distante da fé religiosa, assim, há um universo inteiro de distância entre uma coisa e outra. Vamos dizer, o Deus abstrato não pode ser objeto nem de culto e, te digo mais, nem de conhecimento. Se você considera esse Deus abstrato, então vale para ele a crítica que fazia o Kant. Este Deus é incognoscível, sob todos os aspectos. Ele não pode ser objeto de experiência de maneira alguma, né? Porque ele é um universal abstrato. Veja, isto tem algum reflexo no mundo islâmico, porque nas mesquitas, o altar ao qual se dirigem as preces é um espaço vazio, chamado mihrab. Não tem nada ali. Isto quer dizer que você pode preenchê-lo subjetivamente com o conteúdo que você queira. Você pode pensar o que você quiser de Deus, contanto que você não diga. Porque se você disser, você está associando Deus a algum conteúdo concreto. E o associacionismo é o pior dos delitos, é pior das heresias no mundo islâmico. Tá entendendo? Então, esse Deus, desse Deus você nada sabe. Agora, quando nós vemos hoje em dia a influência terrível que o Islã está exercendo no mundo ocidental, só pode ser através da penetração deles na maçonaria. E dizer que o René Guénon não teve nada a ver com isso é assim, é negar o óbvio, né? Porque ele foi a grande, o maior ponto de contato que houve no século XX entre as duas coisas. Antes já existia. Existem vários livros, que inclusive o próprio Angel Miller, que é um maçom e que nada diz contra a maçonaria, ele mostra um desses contatos profundos que houve entre taricas e lojas maçônicas desde o começo do século XIX, né, pelo menos, né. Então, este favorecimento chega ao ponto de que, em muitos estados e cidades americanas, no exército americano, você não pode rezar um Pai Nosso em voz alta, porque isso pode ofender a minoria muçulmana que está ali. Mas o Pai Nosso em si mesmo, você leia o texto do Pai Nosso e veja se ele está ofendendo alguém. Ele não está falando nada contra ninguém. Mas a Surat al-Fatiha, que é o primeiro capítulo do Corão, ela diz literalmente o seguinte, as linhas finais. Eu vou dizer em árabe para traduzir. Ihdina al-sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. O que quer dizer isso? Guia-nos pela senda reta, o caminho daqueles a quem favoreceste, não o dos abominados, nem o dos extraviados. Quando você vai ver teologia, quem são os abominados? Os judeus. Quem são os extraviados? Os cristãos. Então, se você ouve a Fatiha, você está sendo insultado no mesmo momento. Se você é cristão ou judeu, você está sendo chamado de abominado ou de extraviado. Então, não é a mesma coisa você rezar o Pai Nosso, ou Ave Maria, em público, e você rezar a Fatiha. A Fatiha, ela já é em si uma declaração de guerra. Ou pelo menos uma declaração, vamos dizer, de rejeição total. Eu não quero esses caras, os abominados e os extraviados. Então, isto quer dizer que a suposta ofensa que um muçulmano recebe ao ouvir o Pai Nosso está apenas na interpretação que ele faz, está apenas na reação dele. Ele se sente ofendido porque aquilo não é muçulmano. Mas o cristão judeu que ouve a recitação da Fatiha, ele está sendo ofendido literalmente e ostensivamente. E esta pequena diferença não é levada em consideração. Então, você diz, olha, espera, mas nós não estamos dentro de uma civilização que uns dizem que é cristã, outros dizem que é maçônica. Então, como é que uma religião externa, que domina uma outra civilização estranha a esta, chega a ser tão favorecida a este ponto? Que a prece cristã judaica ofende os caras, embora não haja nada de ofensivo. E a ofensa explícita tem que ser aceita de cabeça baixa e quietinha. É um favorecimento muito ostensivo. Tá certo? E eu não vejo outra maneira de explicar isto senão através da penetração islâmica na maçonaria. Você vê aqui, no governo Obama, você viu uma presença enorme de muçulmanos nos altos círculos. A começar pelo chefe da CIA, o John Brennan, que é um cara ostensivamente convertido ao Islã, tá certo? E muitos outros. Recentemente eu vi, vamos dizer, uma divisão do exército americano que nomeou como capelão um imã muçulmano. Então quer dizer, quantos muçulmanos tem ali? 5%, 6%, 10%? Os outros 90% vão ter que ouvir diariamente esta ofensa. Estão entendendo? Então é claro que é um favorecimento muito desproporcional para ser mera coincidência, ou para ser, vamos dizer, apenas um erro, tá certo? É claro que isto faz parte de uma obra de engenharia social, onde você vai ensinar os judeus e cristãos que você tem que ouvir a ofensa quietinho e de cabeça baixa. Tá certo? Então, isso quer dizer que a maior parte da bibliografia antimaçônica circulante, ela pode ter algumas informações boas, mas no fim das contas ela é inútil porque ela não está entendendo exatamente o processo. Por exemplo, tem livros que dizem, não, mas a maçonaria nos altos graus cultua o diabo, etc, etc. Não, bom, pode até ser, tá certo? Porém, o ponto não é este. O ponto é que você não precisa cultuar o diabo para você estar favorecendo, vamos dizer, a expansão hegemônica, que é o que interessa. Você está entendendo? Então, eu não creio que isto possa ser compreendido, vamos dizer, desde a esfera meramente doutrinal. Isso. Então, é que eu creio que com isto fica delineado qual é o problema atual, vamos dizer, com a maçonaria. Claro que entre os que estão me ouvindo deve haver alguns maçons, tá certo? Eu creio que se você está dentro da organização, então você está numa posição muito boa para você estudar esse processo e você compreender. como diz, sine ira et studio, quer dizer, sem raiva e sem o escudo. Tá certo? Nós temos que nos abrir à verdade, aparecer ela como aparecer, tá certo? E não julgar, exceto aquilo que peça para ser julgado. Não é isso? E, sobretudo, você tem que tomar muito cuidado para você não cometer injustiça, sair acusando pessoas aí. Ah, isso é heresia, isso é satanismo, etc. Calma, calma. Nós estamos tentando entender como é que a coisa funciona. Quando entendemos tudo, daí, se for o caso, nós podemos emitir um julgamento a favor ou contra, mas não antes disso. O mesmo tipo de análise tem que ser feito com relação à dita escola tradicionalista, que é o canal através do qual, vamos dizer, o conhecimento público das iniciações chegou ao Ocidente. Não é isto? Porém, todo ele chegou, através do René Guénon, com esta ideia: as iniciações no Ocidente acabaram. Elas não existem já desde a Idade Média. E só o que sobrou foi a maçonaria companheirária. Então, por que que o René Guénon, que acredita nisto, que as únicas tradições iniciáticas ainda resistentes são de tipo maçônico, por que que ele também sugere que a restauração da cristandade no Ocidente tenha de ser feita sob o guiamento de mestres islâmicos, e não de simples mestres maçons? Ué, a maçonaria já é ocidental. Então, quer dizer que o choque cultural, né, vamos dizer, de ver a cristandade restaurada sob a égide maçônica, seria menor do que vê-la restaurada sob o guiamento de mestres espirituais islâmicos. Isso quer dizer, o René Guénon está consciente do estado em que está a maçonaria. E ele está consciente também de que o mundo moderno, o mundo rei da quantidade que ele tanto condena, apareceu graças à influência de maçons. Eu não posso dizer da maçonaria como um todo, mas de maçons aqui ou ali. Então ele sabe que tem esse abacaxi na mão, tá certo? E como é que ele trata desse problema? Ele simplesmente não trata. Tudo aquilo que ele condena no mundo moderno, quando você vai investigar, diz, bom, isto entrou em circulação através de maçons. E se a maçonaria se comprometeu tão profundamente com o mundo moderno que o Guénon tanto odeia, então como é que ela pode ser um instrumento da restauração espiritual do Ocidente? Não, simplesmente não pode. Então, daí, o que que o Guénon faz? Ele está tentando não fazer da maçonaria a força guiadora do Ocidente, porque ela já o é, né? Ele está tentando é fazer do Islã a força guiadora da maçonaria. Deu para entender? E foi isso o que ele fez, e nós estamos vendo os efeitos hoje. Por outro lado, nós temos hoje consciência, pelo menos vocês têm, e dentro da Igreja Católica tem, vamos dizer, uma fração ínfima que tem, a consciência de que os sacramentos da Igreja Católica são todos iniciáticos. Iniciação, o que que é? É dar a um indivíduo humano uma possibilidade, uma potência espiritual que ele por si não tem. Então, a potência da santificação e da divinização do ser humano não existe naturalmente no ser humano, não é natural. Então, é através do batismo que você adquire isso. E cada um dos outros sacramentos abre novas possibilidades espirituais. Quando você ganha a iniciação sacerdotal, por exemplo, entrega para você o quê? As chaves dos dois reinos. O que unirdes aqui será unido no céu. O que separares aqui será separado no céu. Isto aí, o fiel comum, por mais iniciado que ele esteja, por mais santificado que ele esteja, ele não tem. Vou dizer uma coisa para você: a Santíssima Virgem Maria não tem isto. Ela não tem. Ela não faz parte do sacerdócio. Ela não faz parte do clero. Tá certo? Ela não pode rezar a missa. Tá entendendo? Então, isto é uma possibilidade reservada àqueles que tiveram esta iniciação. Tá certo? Assim como vamos dizer, o crisma, a confirmação, abre para você a possibilidade de você se tornar um defensor da fé. Você não é qualquer um que pode bancar o defensor da fé. Não é qualquer Zé Mané aí. Você precisa ter recebido isto, né? Então, eu acredito realmente que caminho iniciático no mundo só existe um. Então, sacramento da Igreja Católica. Não há outros. O protestantismo participa deles de maneira menor, porque alguns sacramentos ele conserva. Tá certo? A Igreja Ortodoxa conserva todos e as igrejas católica e ortodoxa reconhecem mutuamente os seus sacramentos. No resto, eu não conheço. E se o indivíduo passa por um processo de santificação e divinização, então, evidentemente que alguns atributos divinos têm que aparecer personificados nele. Para mim, me parece óbvio, né? E o principal desses é o poder sobre a matéria. Você vê isso, por exemplo, estuda a vida do Padre Pio, e vai ver que a matéria não resistia ao que ele pedia a Nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele pedia a Nosso Senhor Jesus Cristo fazia. Então, a matéria não era obstáculo suficiente para ele. Então você vê, ali você já tem a ação divina direta no mundo. Ora, hoje em dia, se você entra nas igrejas, você vê que o elemento fundamental da doutrina católica, que é o milagre, está totalmente ausente. É? Por que que isso acontece? Porque a Igreja Católica também foi contaminada da ética formal. Ela pode falar de valores morais que todo mundo aceita, porque são vazios. Se você pensar, como, por exemplo, a justiça social, por exemplo, você pode ser a favor disso, mas o que é exatamente a justiça social? Cada um pode interpretar do jeito que quiser. Uns acham que a doutrina da justiça social é o comunismo, outros acham que é o capitalismo, né? Então, é o tipo vamos dizer, do preceito vazio. Que corresponde então à ética formal kantiana. Hoje em dia você só vê a igreja pregando ética formal. Agora, quando você entra na questão decisiva, que é a presença real, efetiva de Deus no mundo, a ação de Deus no mundo material, não se fala mais. E esta é, vamos dizer, a diferença fundamental. Quer dizer, o sujeito dizer, ah, eu passei por iniciações sufis e agora eu me transformei em Alá. Você se transformou em Alá, então está aqui esse pedaço de barro, você assopra e faz ele virar um passarinho e sair voando. Né? Então, isso quer dizer que você dizer que Deus é incognoscível e inacessível. Bom, ele o é na sua essência, mas ele não pode ser na sua ação, senão você jamais teria ouvido falar dele, meu Deus do céu. Ou tudo que você ouvisse falar dele são apenas coisas que você pensou, né? As coisas que você pensou, ah, mas eu li a Bíblia, eu li a doutrina da igreja, eu li o catecismo, está tudo baseado nisso. Eu digo, tudo isso ainda são ideias, meu filho. São coisas que estão sendo ditas sobre Deus. Elas podem ser verdadeiras, mas elas não são a presença efetiva, a ação de Deus. Você pode dizer, ah, mas o Escrito foi revelado. Sim, ele foi revelado para os evangelistas, para os profetas, 2.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos atrás. Ele não está sendo revelado para você neste momento. Você está apenas lendo e interpretando aquilo de acordo com a sua cabeça. Como é que você vai saber que a sua interpretação corresponde exatamente à intenção do profeta ou do evangelista? Isso aí precisa uma ação divina. Que não está no texto, meu Deus do céu. Tem que ser algo a mais, além do texto. Tá certo? Então, daí, posto que eu coloquei hoje no Facebook. Então, onde vem a palavra humildade? Humildade vem de humus, é aquilo que tem na terra, que torna a terra fértil. Tá certo? Então, Nós, os fiéis, somos como a terra. A terra não se move, o chão não se move. A terra não vai subindo a escada para chegar no céu. Ela aguarda a chuva e a semente, que vem do céu. E sobre a qual você não tem nenhum controle, você pode apenas pedir. Então, este pedir, esta prece, é a atitude fundamental, tá certo? E o único caminho possível para a santificação e divinização do ser humano. Quando fala santificação e divinização, isto quer dizer, o que está sendo prometido para você é algo que vai além da salvação. Muitas pessoas podem ter sido salvas sem chegar a esse ponto. É salvo simplesmente porque você é perdoado. O que não quer dizer que a sua presença no mundo manifesta a presença e a ação do próprio Deus. Não. A maioria das pessoas que são salvas assim, porque apenas foram perdoadas. Então, quando o René Guénon diz que as iniciações abrem caminho para algo que vai além da salvação, ele está com toda a razão, só que é justamente disto que a doutrina católica está falando. E não de outra coisa. Ela não está prometendo apenas a salvação da alma. O Cristo não disse aos apóstolos: tudo o que eu fiz, vós o fareis? Como é que com a mera salvação da alma você poderia fazer isto? O apóstolo não disse: não sou mais eu que estou aqui, é o Cristo que está aqui em mim. Como é que, com a perspectiva da mera salvação, ele poderia obter isso? Como é que, sem uma iniciação, ele poderia obter isso? Impossível. E, no entanto, estas possibilidades superiores existem e a história dos santos está repleta delas, repleta de realizações que, do ponto de vista meramente terrestre, são absolutamente impossíveis. A começar, vamos dizer, pelo famoso fenômeno dos corpos incorruptíveis, que passa 1.000 anos e o corpo do sujeito não apodrece. Então, isto aí é a marca de uma ação divina que está diante de você fisicamente. É por isso que o pessoal fala muito de espiritualidade. Eu acho que quando fala de espiritualidade, eu já começo a proteger a minha carteira, tá entendendo? Porque não se trata de espiritualidade, se trata de Deus, da ação divina real, da pessoa real. Não é isso? Quando você perde essa perspectiva, o número de questões absurdas que aparecem na sua cabeça e de polêmicas religiosas absolutamente inúteis e destrutivas prolifera, que é uma coisa incrível. Então, se você entende que a fé não é uma crença, porque uma crença é apenas a admissão mental de uma verdade, tá certo? Mas que a fé é um ato de confiança numa pessoa real, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, então aí você começa a entender que a maior parte, vamos dizer, das dúvidas teológicas não podem ser resolvidas por meios humanos. Você tem que aguardar que o próprio Deus fale. E se ele não falar, quer dizer que você não precisa saber daquilo naquele momento. No entender de Deus, você não precisa saber, você não precisa ter a resposta. E aí que eu lembro do famoso ditado russo: um só idiota consegue fazer mais perguntas do que 60 sábios conseguiriam responder. Não é isso? E as polêmicas religiosas surgem dessa pergunta: isso, e aquilo outro, como é que você explica? Meu Deus, isso está tão longe, mas tão longe do espírito cristão. Não é isso? Isto é uma curiosidade insana. A própria Bíblia diz: não se metem em assuntos que estão superiores à sua capacidade. Eu acho que ela diz isso mais de uma vez. E a maior parte das dissensões teológicas são desse tipo. Como é que você sabe se é assim ou assim? Fala: eu não sei. Quer dizer, essas duas palavrinhas mágicas, não sei, não é isso? Ou só Deus sabe. E eu acho que essas estão na base da vida cristã. Porque quando perguntaram ao nosso Senhor Jesus Cristo quando ia acabar o mundo, o que que ele respondeu? Ele disse: eu não sei, só Deus Pai sabe. Opa, tem algo que Jesus Cristo não sabe? Sim, ele disse isso: eu não sei, só Deus Pai sabe. Eu entendi isso desta maneira. Jesus Cristo é o Logos, é a inteligência divina, a razão divina. E Deus Pai, o que é? É a onipotência, é a vontade divina. Portanto, o mundo acabará não em decorrência de alguma lei geral que tenha que ser cumprida, mas decorrerá de uma livre decisão da vontade soberana de Deus Pai. Então não há como saber mesmo. Porque se soubesse, então Deus Pai estaria sob o controle intelectual de Deus Filho, que não é possível. Está entendendo? Então, se o próprio Jesus Cristo admite que há um limite para o que ele conhece, qual é a nossa dificuldade de dizer não sei? Né? Por exemplo, as discussões entre católico, protestante, ortodoxo, isso é a maior parte das coisas. Claro que existem problemas que são reais, né? Mas que não tem solução. Agora, todos nós nos apegamos a ideias às quais nós aderimos na adolescência. Isto é importante. Eu tenho algumas coisas que eu aprendi na infância, não na adolescência, e as quais eu mantenho. Mas do que eu pensava na adolescência, eu joguei tudo fora. Era tudo besteira. Né? Porque na adolescência você está buscando se definir. Você vai definir a sua figura, a sua personalidade. Você não está interessado na verdade. Então o que você chama de verdade é apenas aquilo que reforça a sua autoimagem. Você precisa disso, é uma espécie de muleta psicológica. Né? E se alguém te demonstra que aquilo é falso, a sua personalidade cai. Ora, mas você não alcança a maturidade enquanto você não está disposto a jogar fora todas as suas ideias e a moldar-se à verdade tal como ela vai aparecendo aos poucos. Não é isso? Então, o interesse por esses assuntos espirituais, entre aspas, ele se espalhou no Ocidente a partir do século XIX, primeiro com o movimento ocultista, que antecipou a chamada Nova Era dos anos 60, e depois, vamos dizer, com a escola tradicionalista, que entrou criticando o ocultismo e tentando substituí-lo por uma coisa intelectualmente mais elevada, tudo isso se espalhou de uma maneira extraordinária. Mas, em geral, eu não vejo nas pessoas que estão iniciadas o interesse por Deus. Eu não vejo. Eu vejo o interesse cognitivo, compreender certos mistérios, decifrar certos símbolos, etc. Tudo isso é muito bonito e às vezes pode ajudar, mas também pode atrapalhar do mesmo modo. Eu vejo assim que no meio tradicionalista eu não vi nenhum exemplo de virtude assim acima. Eu vi uma virtude normal, pessoa educada, simpática, etc. Até daí. Né? Não era ladrão, sabe? Mas um exemplo de santidade, eu não vi. Eu não vi ali ninguém fazer milagre. Eu não vi ali ninguém curar uma hemorroida com uma oração. Não vi. Tá certo? Então tudo isso me parece de uma pobreza, assim, de uma riqueza intelectual formidável, claro. Mas que em comparação com a mais mínima ação real de Deus no mundo, é nada. Então, no fim das contas, o grande conclusão final deste curso, quer dizer, eu estou enunciando a conclusão na penúltima aula e não na última, e ainda temos mais uma, tá certo? É esta: quase tudo o que no mundo está se vendendo como esoterismo e iniciação não tem nada de iniciático. Ou a coisa tem o poder de te transfigurar, tá certo? No próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, ou não tem nada. Não é isso? Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá. Aqui tem uma pergunta da Estela Caime. Ela tira uma conclusão, ela está perguntando se é certa. Ela diz, porque se você não ama nosso Senhor Jesus Cristo e não o busca, a Ele e apenas a Ele, acaba tudo sendo uma busca de poder, uma busca de poder e conhecimento no mundo, mas que nada tem a ver com a busca e o seguimento da pessoa de Cristo, que é o único que, através dos seus sacramentos, seus santos, onde a intervenção de Deus no mundo se torna clara, se fez carne, por exemplo, os estigmas de São Francisco, Santa Rita, Padre Pio, a incorruptibilidade dos corpos dos santos, ou mesmo o milagre lanciano, etc., pode te dar não só a salvação, mas também essa divinização a que São Paulo se refere. Os santos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A sua conclusão está certa, está meio expressa um pouco de maneira meio confusa, mas está certíssima. É importante ter em vista o seguinte: o René Guénon compara a realização de milagres ao que no hinduísmo corresponde ao que eles chamam de poderes ou siddhis, e que são apenas manifestações externas de um estado interior. Por exemplo, o sujeito brahmana, que chegou a um certo nível de realização, ele adquire certos poderes, mas que esses poderes, eles não têm valor nenhum, porque o que importa é o estado espiritual interno. Bem, a comparação dos siddhis com os milagres cristãos é absolutamente inviável, porque os milagres cristãos não são poderes adquiridos por um indivíduo humano, são a própria ação de Deus. Não é o Padre Pio que faz o milagre, é Jesus que faz o milagre, tá certo? Usando como instrumento. Ele, na verdade, não tem poder nenhum. Isso aí está muito claro no Evangelho, não é isso? Então, não há poder a não ser o do próprio Cristo, tá certo? Então, essa, vamos dizer, sua conclusão está muito, muito certa. Quer dizer, o que quer que você busque fora disso é realmente outra coisa. Mas, vamos aqui, outra pergunta. Luiz Pancotti. Eu gostaria de entender melhor qual é o grau de infiltração da maçonaria na Igreja Católica do Brasil. E se a maçonaria está infiltrada pelo Islã aqui também. A resposta é não sei, porque simplesmente não há estudos sobre isso. Existem estudos esplêndidos, feitos em outros países, tá certo? Como, por exemplo, na Espanha, o historiador, brilhante historiador, Ricardo de la Cierva, que é um homem bastante sereno e bastante objetivo e imparcial, não escreve com raiva, escreveu, acho que mais de 10 livros a esse respeito, tá certo? Livros que são, para mim, são indispensáveis. O próprio Angel Miller, que é um adepto da maçonaria, me parece um historiador bastante razoável e bastante objetivo também, né? Agora, no Brasil, a bibliografia maçônica que existe, ou é maçônica ou é antimaçônica, mas daquela antimaçom histéricos, entendeu? Não adianta nada. Então, o negócio é todo mundo, vamos dizer, vamos acalmar, vamos tentar entender o que está acontecendo, tá certo? E se a maçonaria está infiltrada pelo Islã no Brasil também, falando, não tenho a menor ideia, estou falando, não há estudo sobre isso. Sobre maçonaria americana, você pode ver, por exemplo, os vídeos e os livros de um senhor chamado Bill Schnoblen. Schnoblen escreve-se S-C-H-N-O-E-B-E-L-E-N, que foi um sujeito, um grão-mestre maçônico, que desistiu, passou para a igreja protestante e faz umas conferências que são uma riqueza de erudição assim, absolutamente monstruosa, né? Ele é um anti-maçom, mas não é um anti-maçom hidrófobo idiota, ele sabe o que está falando, né? Ana Maria Silveira Campos Grebler pergunta, a Igreja Católica deveria se unir urgentemente à Bizantina pelo nosso bem? Mas é claro que sim. A divisão das igrejas, tanto, vamos dizer, tanto o cisma do Oriente quanto o cisma do Ocidente, não são coisa boa. E unificar as igrejas, como bem percebia Leibniz, é uma coisa urgente. Porém, é o tal negócio. Será que alguém está querendo isso? Se tivesse, se alguém, por exemplo, em Roma tivesse querendo isso, já teriam feito a famosa consagração da Rússia pedida por Nossa Senhora em 1917, que os caras não fizeram até agora. Né? Então quer dizer que existem pessoas interessadas no contrário, pessoas e grupos interessados no contrário. Também eu não creio que seja possível nenhuma conciliação sem concessões de parte a parte, mas é o tal negócio. No Concílio Vaticano II, a Igreja Católica fez muitas concessões onde não devia e não fez as que devia. Tá certo? Então, por exemplo, você fazer concessão que vai mexer na doutrina fundamental francesa, você não pode fazer. Mas tem uma série de coisas de ordem, vamos dizer, ritual, doutrina social, etc., etc., que pode ser cedida. Né? Então, eu, por exemplo, aqui no começo da aula, eu falei sobre. Tem aqui a pergunta do Maurício, que foi muito interessante. Você pode fazer a pergunta de novo, por favor? Fala mais alto, bem alto. Qual era a motivação estratégica, o motivo da transformação das corporações de ofício para sindicatos na Revolução Francesa? É muito simples. Os líderes, os próceres da Revolução Francesa, estavam interessados na criação de um regime capitalista moderno. Tá certo? Portanto, vamos dizer, a livre contratação do trabalho era uma condição indispensável. E as corporações de ofício tinham o monopólio de certas profissões. O mercado de trabalho não era livre. Tá certo? Então, bom, não se pode negar que o advento do capitalismo moderno criou recursos econômicos absolutamente fabulosos, tá certo? Salvando da fome e da morte milhões de pessoas. Nós não podemos deixar de reconhecer isso, tá certo? Então, algum benefício disso resultou para a humanidade. Não adianta você ficar cuspindo no capitalismo, tá certo? Quando a sua própria sobrevivência depende dele. Tudo neste mundo, vamos dizer, é aquilo que dizia o Petre Tutse, só o evangelho é absoluto, o resto é tudo relativo. Então, vamos dizer, essas condenações morais que nós fazemos ao capitalismo, ao comunismo, todas elas têm que ser mediadas pela consciência da relatividade das situações humanas. Não é isso? Então, por exemplo, você jogar fora toda a análise que o próprio Karl Marx faz do capitalismo só porque você é contra o regime comunista, fala, não, você não pode fazer isso aí, é fanatismo idiota. Né? Do mesmo modo, você jogar fora tudo que o capitalismo deu à humanidade só porque você acha que, ah, isso, mas isso aí é o crime de usura se espalhou pelo mundo, fala, não, as coisas não, realmente não pode ser assim. Tá certo? Nós temos que julgar as coisas não pelas palavras, meu Deus do céu, mas pelo que substantivamente elas referem. Por exemplo, eu acho que o Ludwig von Mises explicou muito bem a questão dos juros. E ele disse o seguinte, ele disse que a diferença entre o rico e o pobre não é só que o rico tem mais dinheiro, é que o rico não precisa gastar o seu dinheiro na mesma hora. Né? E o pobre precisa, ele ganhou o dinheiro, ele já tem que gastar para comer. Tá certo? Então, existe um tempo. Quando você empresta o dinheiro, você está emprestando um dinheiro atual em troca de um dinheiro meramente virtual que vem depois. E você tem que ser remunerado por isso. Quanto? Ah, só tem um critério possível. Quanto o cliente está disposto a pagar? Né? Se você, na hora que eu estou no aperto, me empresta um dinheiro e eu te prometo pagar aquilo com 50% e eu aceito isso, então, qual é o problema? É? Não, quer dizer, você emprestar um dinheiro para um sujeito que está querendo montar uma firma, tá certo? E cobrar juros dele, não é a mesma coisa que você emprestar um dinheiro a um pobre, uma viúva, tá certo? Com juros escorchantes. Não é a mesma coisa. A palavra é a mesma, juros, usura, etc., etc., mas a coisa não é. Então, muito pessoal que defende você, a doutrina social da igreja, a entende na base das palavras. Isso aí, eu hoje, ontem mesmo, estava explicando isso aí. É. O pensamento é uma criação humana. Você que cria suas ideias, você cria as frases, você cria as afirmações, negações, etc., etc. Isso aí só vale quando você segue de perto a criação divina, que é a própria realidade. Nós falamos com palavras, Deus fala com palavras e coisas, diz Santo Tomás de Aquino. Tá certo? Então, As nossas palavras só valem quando elas acompanham as coisas reais. Tá certo? Não quando elas adquirem uma autonomia e você começa a tirar consequências do que você mesmo pensou. Tá certo? Então, por isso que eu falei do pensamento pesado. O pensamento geralmente é leve, ele sai voando, como dizia o Ciro Rodrigues, depois copiado pelo Caetano Veloso. Tá certo? Isso aí, pensar é fácil, de pensar morrer um burro. Tá certo? Um burro, burro, urubu, um papagaio, etc, etc. Mas existe um pensamento pesado, que é aquele que se recusa a tirar consequências e espera que as coisas se manifestem. Né? Porque só Deus tem, vamos dizer, o controle do curso total da realidade. Tá certo? Então nós temos que esperar que a realidade fale. Eu expliquei isso uma vez sob o título da contemplação amorosa. Agora estou lançando esse tema do pensamento pesado, quer dizer, o pensamento que não se move facilmente pela sua própria iniciativa, mas que espera as coisas dizer, as coisas falarem, né? Ou como está no CD do Tolstói, como se a própria vida falasse, né? Espera que a vida fale, né? Então, vamos dizer, esta, eu creio que 90% pelo menos das discussões teológicas são nesta base. Por exemplo, ontem eu estava explicando, vamos dizer, que a questão da fé e das obras é uma questão que não faz sentido algum. Por quê? Porque a fé não é uma coisa que você recebe e que está pronta de uma vez por todas. A fé é um processo, é uma dialética interior. Não é isso? Por isso que você pede para Deus aumentar a sua fé. Se ela viesse pronta, não precisava aumentar. Não é isso? Então, a simples fé já é uma ação. Ela não é uma coisa, ela não é um estado que você conquistou e no qual você permanece. Então ela é uma ação, então é uma obra. O simples fato de você continuar tendo fé já faz parte da obra, meu Deus do céu, né? E as obras, por sua vez, o bem que você faz, elas são, veja, uma coisa é você ter aqui uma crença e daí você age em função desta crença, você pratica, você tem uma prática coerente com esta crença. É assim vamos dizer, as obras da fé cristã são assim? Eu falo, claro que não, né? Se é apenas você que está praticando um bem porque aquilo decorre da sua crença, você está na esfera do humano, meu Deus do céu. É uma mera ação humana. Agora, quando é o Espírito Santo que está agindo através de você, tá certo? Então, esta obra não é a aplicação da fé, é a própria fé. Estão entendendo? Então, qual é o problema? Os caras ficam dizendo, ah, o que salva é a fé, as obras... Vocês estão tudo louco, né? Me mostra uma fé que não seja obra, né? Para não ser obra, ela precisa vir pronta de uma vez por todas, né? Daí alguém disse, não, mas a fé como virtude é dada pronta. Depois o desenvolvimento da fé é o esforço nosso. Eu digo, mas você percebeu o que você falou? Você disse a palavra virtude. O que quer dizer virtude? Virtude quer dizer potência, né? Portanto, uma possibilidade concreta. Essa possibilidade te foi dada, mas a possibilidade em si é nada. Por isso que eu digo, quando o apóstolo diz a fé sem as obras é morta, ele não quis dizer o seguinte, se você professa uma fé, mas não age em função dela, você é um mau cristão. Isso é um sentido vulgar da coisa. Mas ele não disse a fé sem as obras é uma fé diminuída, é uma fé que não salva. Ele disse é morta. Hã? Morta é aquilo que não tem vida, não age. Hã? Então ela não é nada. Ela é apenas uma possibilidade teórica, né? A partir do momento em que a fé começa a se desenvolver interiormente em você, ela já é obra, ela já é ação, né? Então é disso. Portanto, para que ficar discutindo se a fé, as obras, etc. Vocês estão tudo louco, né? É que nem aquilo que você fala da genialidade, né? Citando Gates. Não, mas é mais do que isso. É muito mais do que isso. É o que o Goethe está falando, vamos dizer, de obrigações sociais e mundanas que advêm da genialidade. Tá certo? Então ele está falando num outro plano. E o que eu estou dizendo, vamos dizer, é que a fé em si já é uma ação. Ela é a ação do Espírito Santo e a ação humana. Ela não é uma coisa que vem pronta. Você diz, ah, mas a virtude é pronta. Sim, mas a virtude é potência. A potência sem o átomo não existe. Não é que ela é mais fraca. É? Então, a fé sem obras não é assim. Isso não tem nada a ver com a hipocrisia. O sujeito que diz uma coisa, mas não age em função dele. Não! Você acha que isso é um preceito idiota da moral burguesa? É uma figura de linguagem da moral burguesa? Está chamando o outro de hipócrita porque ele não age em função das suas crenças. Você acha que a Bíblia vai perder seu tempo falando as coisas nesse nível? Não, eu estou falando uma coisa muito mais profunda e muito mais séria. Sendo que se a própria fé ela não é uma obra, ela não existe. É? A fé não pode existir como coisa pronta. Tá, não? Então, faça outra pergunta, mas faça algo. Os maçons, eles falam da origem, né? Origem, digamos assim, mítica, em relação aos templários. Né? Existe fundamento nisso? Eu já ouvi falar que não, né? Mas sempre se remetem aos templários, como se fosse uma certa origem da maçonaria, né? Existe algum fundamento nisso, mas nós precisamos distinguir o que é a continuidade histórica concreta de uma organização do que é aquilo que o James Billington chama linhas de significação, que se repetem e prosseguem ao longo dos anos sem que haja nenhuma pessoa conectando uma coisa com a outra. Entendeu? Como, por exemplo, isso se vê em literatura comparada, certas figuras que reaparecem, tá certo? Reaparecem. Não é porque um sujeito leu o outro, às vezes ele não leu. Mas aquela figura, para você dizer, está no ar, está impregnada na cultura e alguém repete aquilo. Então, eu acredito que essa continuidade histórica milenar que os maçons alegam é mais na ideia da linha de significação do que da continuidade concreta de uma organização. Então, ela existe, tá certo? Mas ela não existe como continuidade concreta. Isso é o que eu acredito. Não sei se está certo ou errado, mas eu acho que está certo. Então, se disser que existe a continuidade, está certo. Se disser que não existe, também está certo. Porque existe num sentido e não existe no outro. É a velha técnica do Aristóteles, né? Você pega uma afirmação, um conceito, e você descasca os vários níveis de significação que ele tem. E daí você vê que em alguns desses níveis a afirmação é verdadeira, em outros não. Está entendendo? Isso é que é dialética. Agora aqui, o Bruno Barros perguntou, o que dizer de pessoas que buscam iniciação em sociedade relacionada com o mal? Como pode um ser humano criado por Deus buscar o decaído? Fala, bom, mas é exatamente isso que eles querem, e a liberdade humana consiste nisso. Você pode optar pelo mal, é o negócio do... É o lema do Dr. Freud, né? Se o céu não me ouvir, eu vou mover o aqueronte. Inferno. Se Deus não me ouve, pelo menos o diabo ouve. Então o sujeito, no seu desespero, que ele acredita que não está sendo ouvido por Deus, claro, você só fica xingando por Deus, porque vai ouvir sua ofensa. Então daí você terá uma audiência garantida, tá certo? No inferno. Então, você pode ser levado a isso por desespero, pela sua própria natureza, você nasceu mal, por milhões de motivos, e você pode também cair nisso por engano. Você pode estar num tal estado de estupidez espiritual que você não distingue mais Deus e o diabo. Eu digo, olha, hoje mesmo coloquei uma notinha lá dizendo o seguinte: o senso estético é a primeira qualidade intelectual humana, é a primeira que se manifesta. E existem milhares de testes que mostram que bebês recém-nascidos sabem distinguir o bonito do feio. Você mostra coisa bonita e dá uma risadinha, você mostra coisa feia e ele chora. É. Agora, você pode perder isso aqui. E na medida que ele perde isso aí, ele perde todo o discernimento. Se você vê que hoje é um esforço monstruoso da parte da indústria de cinematográfica, indústria de mídia, para sufocar o discernimento estético já nas crianças. Você pega filmes como Shrek, por exemplo, eu digo, nossa senhora, aquilo lá é para imbecilizar um bebê. Ele pode ficar, veja, porque a feiura pode ter um fascínio, mas não é o fascínio da beleza. É o fascínio do temor que te escraviza e dá uma espécie de síndrome de Estocolmo. Aquilo te atemoriza de tal maneira que você não aguenta o medo, então você lhe dá o nome de amor ou de atração. Felipe Viana, qual relação podemos identificar entre o nascimento e o desenvolvimento da filosofia moderna de um lado e o esoterismo formalista da maçonaria de outro? A ligação aí é total. Se você pegar Hegel e Fichte, por exemplo, né? Fichte, se ele não era um maçom pessoalmente, era um apologista da maçonaria. E Hegel, segundo o livro do Jacques Dont, escreve D'H-O-N-D-T, Hegel Secreto, nosso Hegel não era maçom, mas ele recebeu um dinheiro da maçonaria para escrever certas coisas. Eu sempre disse, Hegel é um gênio filosófico autêntico, mas é um 171. Então você tem muita coisa a aprender com ele, mas toma cuidado com certos pontos, né? Então, a identidade, por exemplo, que eu vejo entre... Você ler o meu livrinho sobre Maquiavel, você vê que a concepção que o Maquiavel tinha do Estado futuro é muito parecida com a da democracia laica moderna. Muito parecida. Qual é a ligação de Maquiavel com a democracia, com a maçonaria? Eu falo, não sei, mas eu acho, acredito que um bocado de maçom e de líderes por isso maçom leu Maquiavel. Todo mundo aí lê Maquiavel. Né? Tem outra pergunta também, qual é, que é a mesma da aula passada. Qual é a diferença entre a santificação e a divinização? Bom, aí eu sugiro que você consulte, vamos dizer, a própria doutrina da igreja. Pega um bom catecismo da igreja, vai lá, você vai ver as sutilezas aí. E ele pergunta se é possível o processo de canonização na igreja ser falseado. Tudo pode ser falseado no mundo, tá certo? Mas evidentemente tem um limite, não é isso? E esse limite é dado pelo quê? Pela própria intervenção divina no mundo. Eu acredito que uma certa parte da elite vaticana já passou do limite faz muito tempo, tá certo? Aldir Guedes Soriano, o senhor poderia explicar a contribuição do cristianismo na formação das instituições americanas, conforme o livro de Benjamin Morris, The Christian Life and Character of the Civil Institution of the United States? Eu mesmo recomendei esse livro, que é uma maravilha. Veja, muitos dos Founding Fathers eram maçons, a começar pelo próprio George Washington. Só que o George Washington, no fim da vida, ele escreveu um negócio dizendo o seguinte: faz 30 anos que eu não vou num templo, numa sessão maçônica. Então, ele entrou na maçonaria por quê? Porque ele era oficial do exército britânico na juventude. E no exército britânico você só sobe na escala se você for maçom. Porque todos os comandantes são maçons. Então ele é um dos milhares de oficiais que está na maçonaria, mas ele nunca mostrou o menor interesse por isso. Tá certo? Então, na sua. E por outro lado, existem provas cabais de que o George Washington rezava, né? Rezava para o Deus da Bíblia. Então você vê que é claro que a influência bíblica ali era imensamente mais decisiva, pelo menos entre os Founding Fathers, do que a influência maçônica. Né? Embora a influência maçônica depois se afirmasse, sobretudo na esfera do simbolismo, quando você pega a cidade de Washington. Então, a cidade de Washington só foi construída depois de George Washington. E bastava o arquiteto ser maçom para ele fazer tudo com simbolismo maçônico, é óbvio. Então, existe aqui nos Estados Unidos, como a igreja predominante é protestante, embora os católicos sejam 30% do país, ou seja, das denominações singulares, ela é a maior, os católicos são a maior, né? Mas somando as igrejas protestantes, todas elas são majoritárias. Então, as relações entre protestante e maçonaria são muito ambíguas. Vão desde a cumplicidade total até a hostilidade aberta. Então, essa é uma questão que não dá para você responder em bloco. Você tem que estudar caso por caso. Por exemplo, esse Bill Schnoblen que eu falei, ele é um pastor protestante. E ele é talvez o pior inimigo que a maçonaria já teve aqui nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, você vai encontrar... O Billy Graham era maçom. Pelo que eu sei, a informação talvez não seja certa, mas consta que ele era maçom. Não é isso? Dos presidentes americanos, 17 foram maçons. O Ronald Reagan não era um membro ativo da maçonaria, ele era um maçom honorário. Ele recebeu o grau assim de presente, sem precisar fazer o rito, essa coisa toda. Mas, de qualquer modo, tinha algum rabo preso lá. Eu acredito que o Donald Trump também tem, mas eu expliquei para vocês a questão da dissensão interna entre maçons oligárquicos e democratas, né? Eu acredito que isso é o que vai decidir o futuro da humanidade pelas próximas décadas. Eu espero que os democratas vençam, mas que os democratas, que não são do Partido Democrata, são o contrário. Os oligárquicos seriam as grandes fortunas? As grandes fortunas, claro. O pessoal da Bilderberg, George Soros, Rockefeller, essa gente toda. Que tem, realmente eles têm o plano da governança global, que tem que estar na mão deles. Mas não pense assim, você pensa o poder secreto, né? Não pode que nem o Armindo Abreu, que o título poder secreto, porque até um ponto de exclamação, nunca vi ponto de exclamação em frase nominal. O poder secreto. Né? Não pode acreditar nisso, porque o poder deles é limitado. Eu estou falando desses planos de governo global, eles são muito mais antigos do que parece. Eles começaram no começo dos... Na verdade, se você ver, João Amos Comênios, no século XVI, já tinha esse plano na cabeça, né? O educador. Né? E essa ideia reaparece nas obras de Francis Bacon, aparece. Tá certo? Toda hora aparece um plano de governo global. E no começo do século XX, fim do século XIX, começo do século XX, aparece o Cecil Rhodes, que é o fundador da Rodésia. Ele faz um plano e começa a distribuir bolsas de estudos para criar uma intelectualidade capaz de promover esse governo mundial. Mas, bom, daí o Cecil Rhodes morreu e as bolsas continuaram sendo distribuídas, o que não quer dizer que todo sujeito que recebeu uma bolsa do Rhodes é um globalista. Né? Assim como todo mundo que recebeu a bolsa do Rockefeller não é um globalista. O Eric Weber não recebeu a bolsa da Fundação Rockefeller, graças a Deus recebeu. Né? Então, essas bolsas não são um sistema infalível de escravização das mentes, assim como você estudar na London School of Economics não fará de você automaticamente um membro da Fabian Society, né? Então a gente não pode pensar assim, como é que se diz, por impregnação de símbolos. Ah, o cara é da London School of Economics, então ele trabalha para a Fabian Society. Falei, meu Deus do céu, mas nem o Partido Comunista tem esse controle da cabeça das pessoas, meu Deus do céu. Quanto mais, vamos dizer, a sociedade fabiana, né? Quer dizer, o cara pode, eu acredito que 80% dos caras que estudaram na London School of Economics não tem absolutamente nada a ver com o fabianismo. Simplesmente estudaram lá como poderia estudar em qualquer outro lugar. E bolsistas do Rockefeller, do Rhodes também. Quer dizer, este esquema, você imaginar que o sujeito que paga você, que está dando dinheiro para você, te controla, eu disse, essa é a coisa mais absurda do mundo. Eu, por exemplo, eu acho que o Jorge Soros não controla nada, eu acho que os intelectuais que trabalham para ele controlam a cabeça do velho, que é um idiota. Eu comprovei pessoalmente que ele é um idiota. Então, agora, pessoal, se a gente trabalha para o Jorge Soros, mas será que o Jorge Soros está entendendo o que o outro está falando? Nem sempre está entendendo. Então, veja, sempre aquele critério do Georg Jelinek, né? Onde há uma intencionalidade e onde há uma confluência acidental de fatores. Isso aqui é básico, básico, básico em todos os estudos humanos. Agora, tem gente que gosta de brincar de portador de inside information. Então, eu descobri que o fulano trabalha para não sei o que. O Olavo, por exemplo, todo mundo sabe que o Olavo trabalha para o George Soros e a Hillary Clinton. Hã? Né? Ele fica falando bem do Trump, mas é só para disfarçar, ele trabalha para a Hillary. Né? Porque, no fundo, é inside information. Né? Então, inside information, você vira o islamo-sionista, né? Ou comuno-capitalista, ou comuno-liberal. Isso ontem eu estava vendo um show do Le Luthier, aquele conjunto cômico argentino. E um pergunta, qual é o seu partido? Ele diz, Partido Liberal Estatista. Então, Então, esse negócio de inside information é tudo coisa de moleque, está entendendo? Quem tem realmente inside information lida com ela com muito cuidado e não tira conclusões assim, não, sobretudo, vamos dizer, por impregnação de imagem, né? Bom, eu acho que por hoje já deu, né? Tá? Então, na próxima aula tirarei conclusões gerais, resumirei tudo e darei mais algumas novidadezinhas. Muito obrigado pela sua atenção e até a semana que vem, se Deus quiser.